Eu volto no tempo só mais uma vez e volto a nascer e não vem mais. CD Duelo das Aparelhagens. Por onde que eu passei, eu nunca te encontrei. Sei que eu não sou tudo que pensou, amor. Não dá pra disfarçar, não quero terminar. Só quero uma chance, onde está o amor que sumiu e me deixou? Quando você foi embora, você mal sorriu. Me disse que não era o fim e que ia voltar pra mim. Eu queria ter a chance pra recomeçar. Acho que não me quer mais e eu ainda tenho fé. Por onde quer que eu vá, eu tento te encontrar. E já não sei mais para onde que eu vou. Me fala, amor. Me chama que eu vou. A te encontrar, pra gente se amar. Me chama que eu vou. Acho que não me quer mais e eu ainda tenho fé. Não dá pra disfarçar, não quero terminar. Só quero mais uma chance, onde está o amor que sumiu e deixou? Vem pra carroça, vem. Demorei pra te encontrar, vou permitir você vir me deixar desse jeito assim, tão perdido e confuso. Na solidão te entreguei meu amor e você brincou, apenas iludiu o meu coração. Agora estou perdido e sem solução. E pare, eu não brinquei com você. Você quis me prender, tente me entender. Eu não sou seu brinquedo e nem objeto pra você vir tentar me controlar. No Siqueirão eu vou curtir DJ Siqueira, Valdinho e Rafael. O pássaro Fênix chegou melhor do que você imaginava. No Siqueirão eu vou curtir DJ Siqueira, Valdinho e Rafael. O pássaro Fênix chegou melhor do que você imaginava. Banda Louca Tentação, a história continua. Banda New Project, agora é pra valer. Demorei pra te encontrar, não vou permitir você vir me deixar desse jeito assim, tão perdido e confuso. Na solidão te entreguei meu amor e você brincou, apenas iludiu o meu coração. Agora estou perdido e sem solução. E pare, eu não brinquei com você. Você quis me prender, tente me entender. Eu não sou seu brinquedo e nem objeto pra você vir tentar me controlar. No Siqueirão eu vou curtir DJ Siqueira, Valdinho e Rafael. O pássaro Fênix chegou melhor do que você imaginou. Banda 007 Daniel.

olha como ela te abraça. E você ganhou de graça. Corre que essa chance passa. Corre se não ela escapa. Romeu, a voz que apaixona. Olhando, vai levar essa joia pra sua casa. Olha, você tá ouvindo um sim de quem disse não pra tantos caras. Ela já se machucou demais. Dessa cê não acha. Ah, olha como ela te abraça. E você ganhou de graça. Corre que essa chance passa. Corre se não ela escapa. Outra dessa cê não acha. Daniel Cardoso, o DJ da mídia do estado do Pará. Venha conhecer Lolita Confecções. Nação Domingo, próxima Nossa Senhora das Graças. Terra Firme, vestindo sua família há mais de 10 anos. 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à sua direita. Mas tu não serás atingido. Obrigado, meu Deus. Siga-me no Instagram, Daniel Cardoso DJ.